tempo do dia, eu mudo o filme da minha família. Subindo degrau por degrau, eu tô vivendo a armadilha. Jovem neguinho batizado no trap, pergunta aí, geral sabe quem é. Tempo de cerca já passou, agora nós tá igual Moisés. Minha mãe fala que eu não durmo, eu digo mãe, o mundo é sujo. Como que eu vou dormir assim? Eu tenho que deixar meu bolso gordo, tenho que deixar meu bolso inchado, eu tenho que deixar meu bolso insano. Desde pivete eu tenho um plano, desde pivete eu tenho um sonho. Os carros chique na garagem. Estrada é longa, mas tô nessa viagem. Ilusões, nada disso me distraem. Peitos grandes nessa socialite. Tamo vencendo todo dia, eu mudo o filme da minha família. Subindo degrau por degrau, eu tô vivendo a armadilha. Jovem neguinho batizado no trap, pergunta aí, geral sabe quem é. Tempo de cerca já passou, agora nós tá igual Moisés. Minha mãe fala que eu não durmo, eu digo mãe, o mundo é sujo. Como que eu vou dormir assim? Eu tenho que deixar meu bolso gordo, tenho que deixar meu bolso inchado, eu tenho que deixar meu bolso insano. Desde pivete eu tenho um plano, desde pivete eu tenho um sonho, é sonho, sonho, sonho, sonho, sonho, sonho, sonho, sonho, sonho, não faz eu usar essa drink. Tem fé na vida, sonho é prece que se alcança.